e eu descanso em Deus, em Deus, pois o mais Ele fará. E eu descanso em Deus, pois o mais Ele fará. Dá pra ser? Vamos lá então! Vem assim, ó. Suga aqui, ó. Quando nada dá certo, parece tudo em vão. Só tem um Deus em quem descanso o meu coração. Eu paro, penso, oro, clamo, choro, paro, penso, oro, clamo, choro, peço a Deus, toma-me em tuas mãos, descanso em ti, meu coração. Você vai declarar, e eu descanso, eu descanso em Deus, pois o mais Ele fará. Vai, vai! Eu descanso em Deus, pois o mais Ele fará. Já, já. Escuta aqui, ó. Quando nada dá certo, parece tudo em vão. Só tem um Deus em quem descanso o meu coração. Ó, eu paro, penso, oro, clamo, choro, paro. Deus de Jah ainda está presente neste lugar? Eu vou falar novamente. O Deus de Jah está presente neste lugar?